If I thought that I could find my way without you, would not ask you to stay. Thank you. negócio começou tão direito. Agora a gente tá nessa, inclusive, sabe? Sabe mais? Vamos acertar essa frase de uma vez, que eu não aguento mais. Cigarro, bebida. Satisfeito de tarde é pouco pra mim. De noite você vai embora, não te vejo mais. Amanhã a mesma coisa. Chega amanhã, mesma coisa. O que eu faço? Platina. não me mande embora, que cheguei em boa hora. Ei, eu quero te comprar. Quanto vale tua vida? Quanto vale teu sorriso? Ei, eu quero te comprar. Se você quiser agora, faça um cheque sem demora. Ei, eu quero te comprar. Você vive do passado, você vive por pecado. Ei, eu quero te comprar. Sei que tudo tem nome. Vale uma nota o teu sobrenome. Sei que tudo tá duro. E deves uma nota, coleção e juros. Eu não tenho nome. Não tenho tradição, não tenho sobrenome. Mas tenho dinheiro. Dinheiro compra tudo, compra o mundo inteiro. Ora, não me mande embora, que cheguei em boa hora. Eu quero te comprar. Quanto vale tua vida? Quanto vale teu sorriso? Eu quero te comprar. Se você quiser agora, faça um cheque sem demora. Eu quero te comprar. Você vive do passado, você vive por pecado. Eu quero te comprar. Sei que tudo tem nome. E vale uma nota o teu sobrenome. Sei que tudo tá duro. E deves uma nota, coleção e juros. Eu não tenho nome. Não tenho tradição, não tenho sobrenome. Mas tenho dinheiro. Dinheiro compra tudo, compra o mundo inteiro. Nego para ser o bom, tá vendendo até o osso. Eu vou virar barão. Nego para ser o bom, tá vendendo até o osso. Eu vou virar barão. Nego para ser o bom, tá vendendo até o osso. Eu vou virar barão. Nego para ser o bom, tá vendendo até o osso. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Eu vou virar barão. Keep me from getting to you. Ain't no mountain high enough. sabia? Com ouro e platina é sempre assim. A melhor música. To go, can there be time for such reclining in your social to and fro? Have you no paramour, no dogs to walk, no early morning shift that calls you like a whore and begs you make it swift? Does no one here have anything to show? For every hour you devour in pursuit of letting go, where is your suckling brood, your easy mood? Kick up the fire and let the flames break loose. Treasonous to reason with a heart so young and gay. It is the perfect frock, exquisite locks, and nothing comes to rain on your parade.